Controle Salvador, Gol 9083, o bom dia decolou na... está completamente visual, quando se possível coordenar direto a planta em ótima. Pereira, 340, 231, não sabe onde. 4299 da El Passando Limpo. Natureza, pessoal 340, 4340. Control, Romeo, 35384.